pensando em desistir. Siga avante até o fim, não é hora de parar. As promessas que o Senhor já prometeu, Ele jamais esqueceu. Ele vai te abençoar. Você tem que acreditar que a vitória chegará. Não é hora de você olhar pra trás. Nunca pense em desistir, recuar jamais. Pois você é um escolhido do Senhor e sempre guardar, seja onde for. Já é hora de você caminhar, pois contigo está o grande Jeová. Ele vai abrindo portas pra você passar. Se o problema está grande, Deus é bem maior. Ele sempre está contigo, não te deixa só. Se acaso o inimigo vier te afrontar, Deus dá ordem aos seus anjos para te guardar. Nada fica em sua frente, você pode crer, pois você é um escolhido, ungido com poder. Se o valente no caminho vier te deter, você tem nas mãos a pedra que te faz vencer. As promessas que o Senhor já prometeu, Ele jamais esqueceu. Ele vai te abençoar. Você tem que acreditar que a vitória chegará. Não é hora de você olhar pra trás. Nunca pense em desistir, recua jamais. Pois você é um escolhido do Senhor e sempre guardar, seja onde for. Pois contigo está o grande Jeová. Ele vai abrindo portas pra você passar. Se o problema está grande, Deus é bem maior. Ele sempre está contigo, não te deixa só. Se acaso o inimigo vier te afrontar, Deus dá ordem aos seus anjos para te guardar. Nada fica em sua frente, você pode crer, pois você é um escolhido, ungido com poder. Se o valente no caminho vier te deter, você tem nas mãos a pedra que te faz vencer. Gire essa pedra com fé, pois contigo Deus é. Não existe valente pra ficar de pé. Gire essa pedra com fé, pois contigo.